tanta exigência. Nem fazer o que você me faz. Você não sabe o que é consciência. Nem ver que eu sou um pobre rapaz. Você só pensa em luxo e riqueza. Mas tudo que você vê, você quer. Ai meu Deus, que saudade de Amélia. Aquilo sim é que era mulher. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. E quando me via com dizia, meu filho, o que é que há de fazer? A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que é mulher de verdade. A Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que é mulher de verdade. Isso é pra mulher, né? Aquelas mulheres que gostam de gastar quando seu esposo não tem, mas ela exige. Então são esses momentos que a gente imagina uma Amélia. Não existe mais Amélias. Hoje o que vale é o real. Às vezes passava fome ao meu lado e achava bonito não ter o que comer. Olha só. E quando me via contrariado, dizia, meu filho, o que é que há